E aí, Lari? Godzilla Records. Foi pra quem desacreditou e falou que eu não ia ser nada. Hoje a nave tá quitada, aro 20 rebaixada, e os recalcados já ficou gozado. Porque o Xenãozão ilumina a quebrada, é o Coringa e sua mandraca, com vidro aberto com seu oitão prata. Vai! E na madrugada sei que é perigo, meu oitão prata ele é meu amigo. Visão de maloca eu é cobrado, pois a mão na cinta eu aperto o gatilho. Coringa louco na sorte do morro, sangue no olho e sorriso no rosto. Os comédia que pagou de amigo, que apertou minha mão, mas pra você tá osso. Nós decolou e você tá no poço, essa é a vida que leva invejoso. E as pedrinhas que jogou em mim, retornou em tu em forma de tijolo. Tu virou pedra e eu virei ouro, sei que na vida nada eu vou levar. E aí, Lari? Mas deixei um legado muito valioso. Foi pra quem desacreditou e falou que eu não ia ser nada. Hoje a nave tá quitada, aro 20 rebaixada, e os recalcados já ficou gozado. Porque o Xenãozão ilumina a quebrada, é o Coringa e sua mandraca, com vidro aberto com seu oitão prata. Foi pra quem desacreditou e falou que eu não ia ser nada. Hoje a nave tá quitada, aro 20 rebaixada, e os recalcados já ficou gozado. Porque o Xenãozão ilumina a quebrada, é o Coringa e sua mandraca, com vidro aberto com seu oitão prata. Godzilla Records, Godzilla Records, DJ Dorinco. E na madrugada sei que é perigo, meu oitão prata ele é meu amigo. Visão de maloca, errou é cobrado, pois a mão na cinta eu aperto o gatilho. Coringa louco do assalto e do morro, sangue no olho, sorriso no rosto. Os comédia que pagou de amigo, que apertou minha mão, mas pra você tá osso. Nós decolou e você tá no poço, essa é a vida que leva invejoso. E as pedrinhas que jogou em mim, retornou em tu em forma de tijolo. Tu virou pedra e eu virei ouro, sei que na vida nada vou levar, mas deixa um legado muito valioso. Foi pra quem desacreditou e falou que eu não ia ser nada. Hoje a nave tá quitada, aro 20 rebaixado, e os recalcados já ficou posado. O Xenãozão ilumina a quebrada, é o Coringa e sua mataca, com vidro aberto e seu oitão prata. Vai! Foi pra quem desacreditou e falou que eu não ia ser nada. Hoje a nave tá quitada, aro 20 rebaixado, e os recalcados já ficou posado. O Xenãozão ilumina a quebrada, é o Coringa e sua mandraca, com vidro aberto e seu oitão prata. Oi pra quem desacreditou. Godzilla Records, Godzilla Records, DJ Lorinco fala.